acordado, o grave tá batendo, o médio tá no calo, o planeta tá doendo. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá, aqui comando, mano, tá. Production.